se retornar aqui. Vamos lá. E aí, galera, começa agora mais uma edição do Que o Dá Podcast, edição 262. Eu sou o Vlajun, estou aqui mais uma vez com o Carlírio Neto. Saudações. Estou aqui também com a Rafaela. Olá, boa noite. E com o nosso convidado, Luke Lucas. Vi Chainsaw Man de novo no cinema, bom demais. Olha aí. Então hoje a gente vai fazer aquele cast clássico de análise inicial da temporada. Você vai ver que vai ser uma análise meio, mais ou menos, porque meio que parece que ninguém tá vendo muita coisa, né? Mas acontece. No final da temporada, quem sabe, a gente tenha mais coisa pra falar sobre. A vida pegou, e aí tá difícil. Ah, eu acho que aí... Eu poderia dar essa desculpa, mas seria mentira, né? Enfim. Eu posso dar essa desculpa, porque é verdade eu mesmo. Também posso dar essa desculpa com tranquilidade. Não, eu não vou. Eu vou dar, prioridades, né? É só priorizar. Eu sei que eu estou vendo menos animes nessa temporada do que eu deveria. Do que eu deveria, não. Do que eu iria, porque eu estou dando prioridade a jogar videogame. É só por isso. Eu estou dando prioridade a meus mangás, que é sempre a minha prioridade. Então, tá vendo? Tinha outras opções. Sim, e aí eu não vou desistir de ler meus mangás. Então, consequentemente, os animes vão ficar atrasados. E é isso aí, Pepe. Tá bom. Nada, você pode fazer. Enfim, né? Eu não tô afim de discutir isso. Enfim, vamos seguir com comentários da edição passada, né? Então vamos ler aqui os comentários da edição passada. No final eu falo o resultado da enquete da semana passada. Da edição passada, na verdade. E vamos seguindo. Então, tem comentário, Carlírio? Anonimicote. Então, Rafaela, provavelmente você tem que ler. Sim! Comentário da escritora. Saudações para conhecer mais de um estúdio nipônico ao Que o Dá Podcast. Nesse caso, um que se for tirar umas franquias consagradas, até que tem produções para dar e vender. Como é recomendar animes da Sunrise? Sem ir para o que trouxeram a fama, dou aqui o... Omiyotaiseki. Anime de estilo monstros colecionáveis que trata de uma guerra entre dois clãs e o protagonista, ao lado de seu Shikigami, encara uma grande aventura. Começa simples e vai ficando mais complexo até a sua conclusão. Duas curiosidades sobre o visual dos Shikigamis vem de uma galera que estava envolvida nas produções iniciais de Digimon, da primeira quarta série Frontier. Por isso, parecem familiares e a voz do protagonista é feita pelo mesmo cara que fez o Lelote. Sim, é ele mesmo. Numa voz bem suave e discreta, por sinal. Tem resenha deste anime no Anime Code. Outros animes deles, saindo do óbvio, que vivo, tem Agento Soma, The Big O, cujo visual vai soar familiar pra gente, e Mugen no Revives, todos com resenhas dessas bandas, por sinal. E para manter a tradição, vi algum Ganda? Claro que sim. Não dos animes da linha principal, tenho de ver algum, tem uns que me interessam. E sim um spin-off focado nos Gunplas, Gundam Build Divers, e sua continuação, Gundam Build Divers, Rise. Fora o maior crossover do século, Gundam vs Hello Kitty. Sim, isso existe, é real. Falando do estúdio em si... acho bacana o foco deles em produções de ficção científica e mechas, desde produções infantis até clássicos e uns incomuns. Fora que fiquei surpresa de saber que Gintama é deles. Se for olhar nas produções dele, dá pra achar uns animes bem curiosos. Sobre spoilers do próximo tema, até acho que era inevitável pra onde comecei a acompanhar semanais, este ano está bem, só não excepcional. Bem, é isso, se cuidem e até mais. Tururu. Ok, então... É isso, muito obrigado, escritora, pelos comentários. Só pra gente encerrar, eu botei como enquete na edição passada, né? Já que a gente tá falando do Sunrise, que é o estúdio que é meio que é o principal estúdio da franquia Gundam. Então, eu perguntei qual o seu universo preferido de Gundam. Coloquei 4 opções, né? E isso pra quem tivesse interesse, colocasse nos comentários outra opção. Então, coloquei o Pós-Desastre, que é o universo do Gundam Iron-Blooded Orphan. O After Colony, que é o do Gundam Wing. O Cosmic Era, que é do Gundam Seed. E o Universo Century, que é o do Gundam principal, né? O primeiro Gundam e... É o principal universo de Gundam, né? Ficou aqui como resultado, 60% escolheu o Post-Disaster, né, do Iron Blooded Orphans, e 20% escolheram Cosmos Care, e 20% escolheu Universal Century, ninguém escolheu After Colony, né. O que pra mim tá ok, porque eu não gosto de Gundam Wing, né. Eu também não gosto muito do Universal Century, mas eu respeito mais. Enfim, é isso. Esse foi o resultado da nossa enquete, né. Vou fazer uma enquete ainda dessa temporada, até o final, no final do podcast eu digo qual vai ser a enquete para vocês atenderem na próxima, pra próxima edição. Vamos lá. Então, terminando os comentários, agradecemos a todo mundo que escutou, assistiu a última edição, e vamos agora para o tema principal. Então, como eu já falei antes, é aquele cast tradicional que a gente faz toda a temporada para falar das nossas opiniões sobre as estreias da temporada. Então, como é de praxe, vamos começar pela Rafaela. Então, pode falar. Aí, vamos lá. Como comentado anteriormente, eu não estou muito atrasada em todas as estreias. Eu não assisti muitos animes essa temporada. Então, eu vou comentar sobre um anime que meio que já está bem adiantado. Ele já tem 7 episódios no momento publicados no Crunchyroll. E ele é um ONA, na verdade, né? Em vez de ser um anime... Assim, ele é semanal, obviamente, mas é publicado em outro lugar, aparentemente. Vamos lá. Ele é um anime baseado em um manhwa, certo? Ele é a versão, né? Visão japonesa de um manhwa coreano. Ele é feito pelo estúdio Colored Pencil Animation, que eu não sei o que fez além de... Não sei, faço a menor ideia do que ele fez anteriormente. Ao todo parece que tem 19 obras, mas não tô vendo nenhum aqui, então beleza. Ô, Nath, rapidinho. Quem estiver digitando aí, muta o microfone, por favor. É o Evelaz. Tá loucamente. Obrigado. Certo. Sobre a história. Bom, existe uma light novel e tal. Wesley entrou? Boa noite. Boa noite, Wesley. Tudo bom? Começou? Sim, tá atrasado, macho. São 9h30 já, caralho. Nossa, tá atrasado, macho. Meu Deus do céu. Ué, macho se usa muito aqui no Nordeste. Desculpa aí, pá. Sim, tudo bem. Voltando pra cá. O anime que eu escolhi é Who Made Me a Princess. Não é esse nome que vai estar lá no Crunchyroll. No Crunchyroll vocês vão encontrar por Mofa Gonzio no Xiafunan, que eu não sei falar. Gostei. Não gostei. Sei como é que fala esta porra. Mofa. Em inglês é The Fated Magic Princess Who Made Me a Princess. Mas literalmente começa com Mofa. Mofa Gonzio de Xiafunan. É hora de mofar. Exatamente, é hora de mofar. Tá. Sobre a história. Em resumo. Temos a nossa protagonista, que é a Atanásia, certo? Que, mano, que nome maldito. Por que eles escolheram Atanásia? Bota Anastácia, pelo amor de Christopher. Mas não, Atanásia. Vai matar as pessoas enquanto elas... Com a seringa de Jesus. Ai, Rafaela. Eu gostei. Pior que o negócio se chama eutanásia, na verdade, né? Mas detalhes à parte... Exatamente, o termo correto é eutanásia, não tem nada a ver, mas foi preconceito. Foi a primeira coisa que eu lembrei. É coreano, não chinês, obrigado de nada. Essa vindo de longe, assim. Meu Deus. Coreano, então. Sim, voltando pra cá, que eu tô fugindo muito do tema e eu só tenho 10 minutos. Basicamente, é uma história de isekai. Oh, meu Deus, não me diga. A Atanásia, quando ela tem 5 anos de idade, ela basicamente se lembra, ela tem um sonho, ao qual ela era uma pessoa, né, na Coreia, no caso, né, que leu um livro sobre o mundo em que ela está vivendo nesse atual momento, certo? Ela é a filha, é a primeira princesa do reino, né, desse mundo, e ela nasceu sem magia. E a mãe dela era cigana. Consequentemente, as pessoas não consideram ela, como eu posso dizer, de linhagem baixa. E como a mãe morreu por causa não explicada ainda no anime, o pai dela, que é o rei, ele não gosta dela, vamos dizer assim, né? A esposa dele, não sei o que aconteceu com ela, basicamente morreu. E ele não tem boas memórias dessa situação e, consequência disso, ele passa esse rancor para a criança, certo? Que não tem nada a ver com o rolê, mas pessoas aí, pessoas, né? Precisam de terapia. E, bom, dentro da história ao qual ela, né, recebeu, né, toda a informação, baseada na vida passada dela, aos 18 anos o pai dela vai matá-la, né? Ela é assassinada pelo próprio pai. Então, atualmente, dentro da história, ela tem 5 aninhos de idade e sabe que vai morrer daqui a um tempo. Então ela tá se preparando para fugir. Esse é o início de toda a história. Ela, como o pai dela não gosta muito dela, né, por causa da história da mãe, ela vive em um palácio separado, certo? Então ela aproveita, né, essa separação, onde ela não precisa ver o rei nem nada, e ela começa a juntar pedras preciosas para o seu banco, né, para que no futuro ela consiga fugir do palácio e ela não seja morta no final. Porém, algo diferente acontece, né? De acordo com as memórias dela, né, da história, ela só deveria ver o rei pela primeira vez aos 11 anos de idade. Mas como ela fez coisas que não deveriam ter sido feitas, né? Ela mudou a história propositalmente, porque basicamente ela tem, ela sabe o que vai acontecer, então ela evita certas coisas e faz coisas para, né, mudar a história de certa forma. Ela acabou conhecendo o pai dela agora, aos 5 anos, que não era previsto por ela. E aparentemente eles vão se dar bem. Ou não. Essa é basicamente a história, né? É basicamente a interação entre ela e o pai dela. É uma história assim de família, vamos dizer assim. Lógico, também se enquadra em romance, né? No futuro vai ter os menininhos para ela conhecer da vida, mas o fator principal da história realmente é a família real. É ela, o pai dela, o que aconteceu com a mãe dela e os demais mistérios que rondam esse reino, porque o pai dela não era originalmente o rei. Ele basicamente conquistou aquele rei, matando todos os irmãos dele. Detalhes à parte. Por que isso aconteceu? Aí a gente só vai saber nos próximos capítulos. Coisas e tal. Mas eu recomendei esse anime para o Carlírio porque é fofinho. Eu achei que ele iria gostar muito da Atanásia. Ela é uma garota muito fofa, que sabe que é fofa e sabe usar muito bem a fofura dela na cara dos outros. Pô, o Carlírio vai gostar de eutanásia, é complicado, hein? De eutanásia é complicado. Né? Chega a dar raiva o tanto que ela sabe que é fofa e como ela usa essa fofurice a favor dela. Dá até exatamente. Raiva. Dá até raiva. Mas ela é muito inteligente, exatamente porque ela sabe usar as armas que ela tem. Então, eu não. É porque faz algum tempo já que eu li o Mauá, mas eu tenho a impressão que o anime eles deram uma amenizada na situação. Porque, como a Tanase ela tem medo do próprio pai. Tudo que o pai dela faz, ela tem assim, meu Deus do céu, eu preciso dar um jeito pra ele não me matar. Entendeu? É bem nesse nível assim, de desespero que ela está a cada momento. Lógico, tem algumas cenas no anime que são assim? Tem. Mas eu senti que era bem mais na época que eu li o manhwa. Então, talvez eles tenham cortado algumas cenas, né, para dar mais fluidez na história e tudo mais. Mas eu não acho que está ruim, eu acho que está muito legal. A animação é mais ou menos. Também não era para esperar muita coisa da animação, a história é literalmente parada. Não. Tem alguma coisa de magia e tal. Oi? Tá, mas vamos ser sinceros. Pelo menos uns 30% da animação da nossa bruxinha da temporada passada já caía bem aqui. Só 30%, não? Ah, sim, não, com certeza. Não, foi de boa. A animação não tá ruim. A animação só é normal, média, né? Que é o que eu espero de um anime desse. Ao contrário do anime da bruxinha. Tá acima do esperado em todas as formas. Entendeu? E basicamente é isso. Eu acho que só eu e o Carlinho viu. Não sei se o Wesley viu ou o Luke. O Luke, eu acho que ele leu o manhwa todinho, né, Luke? Eu li o manhwa. Eu comecei a ler, mas eu não terminei, não. Eu me lembro que o Luke escreveu no grupo, eu li o manhwa, tá bom demais ter lido o manhwa. Tipo, né? Eu gosto do manhwa, mas assim, é engraçado a minha situação com ele, que eu li, e com muito manhwa, eu acabei tipo, vou ver outra coisa aqui, depois eu volto, né? E aí quando eu voltei, eu tava estranho que eu não tava entendendo o que tava acontecendo, e eu não tava lembrando dos acontecimentos, né? Aí eu percebi que eu tava lendo outro manhwa, que é essa mesma história. Que eu percebi, eu descobri que o pessoal gosta muito dessa história de o pai que quer matar a filha e aos poucos a filha vai conquistando o pai, né? O pai. É muito comum. É muito comum. E tem bastante. Esse foi o primeiro. É. Manhwa de child care, que é praticamente um gênero também, né? A galera agrupa várias histórias desse nível. Aí o pai é o coração gelado, assustador, mas que vai tendo o coração aquecido pela filha bonitinha, que sabe mais ou menos controlar ele, né? Assim, como ele foi o primeiro que eu li, eu gostei. Não sei se agora que eu li alguns, né? Não sei se ainda continua tão bom quanto era na minha cabeça. Bom, pra mim é. Pelo menos pra mim é. Eu lembro que, tipo, eu gostava dela mais criança do que depois quando ela vira adolescente. Assim. Ah, sim, isso de fato eu tenho que concordar. Vira coisa de mais pra romance, pra isso, isso. Aí me dá uma preguiçinha. Fora que o par romântico me dá uma agonia, básica. É, tem o Lucas, né? O Lucas é brabo demais. Assim. O Lucas é brabo demais, mas tem o outro cara aqui do cabelo branco que eu não gosto dele. Ah, e aí ele fica enchendo o saco. Aí eu, meu irmão, sai daqui, velho. Deixa o cara. Deixa a mini em paz. Deu o Lucas já ganhou. Lucas é brabo. Lucas é brabo. É isso. Ah, comentários? O Lucas já fez, né? Já fiz. Eu só comecei a ler, mas eu não vi o anime ainda. Mas até onde eu li o manhwa tava interessante. Mas eu li poucos capítulos. Bom, então é isso aí. Vou passar para a próxima pessoa. Eu que escolho, Evelaz. Isso. Você não vai falar das próximas edições antes, não? Ah, é verdade! Muito bem lembrado, Carleiro. Deixa eu vir aqui para a página do podcast. Previsão para os próximos temas. 10 de novembro, KP 263, indicando animes para o Wesley, que já... acho que todo mundo já indicou, né, Wesley? Todo mundo já indicou, ele já tá vendo. O João não indicou, se ela quiser indicar depois, tá tudo bem. E aí eu estou terminando, faltam só mais dois animes. Olha aí. Que é o das Piscinas das Meninas Cavalo e o anime que o Evelaz indicou. Na real, é a primeira vez. Pra assistir coisas assim. É a primeira vez que a gente faz um podcast de indicação que a pessoa assiste antes do podcast, né? Porque eu mesmo não assisti. Eu nem sabia que podia fazer mas, isso. Na verdade, é curiosidade. É a primeira vez que a gente faz um podcast de indicação que a pessoa assiste as coisas, né? Porque exatamente! Acho que nenhum cara assistiu todos os animes. Eu acho que o segredo tá em assistir antes do cast, né? O segredo tá em... O problema é que é muito tempo, né? O segredo tá em assistir animes. Eu não lembro mais como é que assistia animes. Pois é. Tá no podcast de anime, não lembro como ver anime, tudo bem. Ai, meu Deus. Dia 24 de novembro, KP 264, animes que envolvam atuação, né? Que ele ganhou o terceiro lugar na nossa enquete de há muito tempo atrás. Ele, não ganhou, ele perdeu e ficou em terceiro. Só tinham quatro opções. Não. Não, eram sete opções. Eram sete. Sim, eram sete muitas. Então tá, eu nem lembrava de que tinham mais opções. Mas ele perdeu pra gente porque o foco era no primeiro lugar. Só topou, não, vamos fazer isso aqui mesmo, que é melhor do que a gente ficar pensando em outro tema. 8 de dezembro, KP 265, o tema ser sugerido pela Joana, que a gente ainda não recebeu, então esperar aí pra ver como vai ser. Dia 22 de dezembro, pertinho do Natal, KP 266, análise do final da temporada de outubro de 2025. Dia 5 de janeiro, de 2026, no caso, né? KP 267, tema sugerido pelo Luke Lucas. E aí, Luke, você tem um tempo pra sugerir? De novo? Aí. Sim, de novo? Novo? Você pediu só em janeiro, seu senhor. Ei, né? Mas mudou o ano, Luke. Você já pode usar o seu tema regular. Toda vez? Loucura. Eu acho que a gente já fez um podcast sobre o anime de 2006. Então tem que ser pelo menos 2016. Né? Aí foi? Putz, perdeu, Luke. Ah, pode de ser novo, 2016. É. Pode ser 2016. Remake do podcast. Shogun no Kugakugou, tá? Pode botar aí na lista, meu. 2016, né? Vai ser 86 agora. Dragon Ball, pode botar na minha lista aí. 86, velho. Não, nem vi anime em 86. Anime em 86. Dragon Ball. Ai, ai. Capê de 268, dia 19 de janeiro de 2026. Análise do início da temporada de janeiro. É, Capê 269, 2 de fevereiro de 2026 vai ser o Golden Apple 2025, né? Dia 16 de fevereiro, KP 270, o tema sugerido pelo Carlírio, que também não disse qual vai ser o tema, mas estamos esperando aí. Meu Deus, eu tenho até fevereiro, dá um time. Sim, meu amor, eu só tô dizendo, calma, respira, eu sei. Tem até fevereiro, bastante tempo. É, 2 de março de 2026, KP 271, animes com jogos de tabuleiro. Aí, da mesma enquete, viu, Evilásio? Você então, tava tá em quarto lugar. Preguiça. Dia 16 de março de 2026, KP 272, tema ser sugerido pelo Evilásio. E tá dia... uma lista, tá? Já faz muito tempo que a gente não faz podcast de gente, lista. Gente, por que vocês estão tão longe? Ninguém vai lembrar disso, gente. Mas eu vou, tenho vontade de fazer um podcast de lista. 30 de março de 2026, KP 273, análise final de temporada de janeiro de 2023. De lista, você fala que lista? Tipo, melhores do ano, você fala? Alguma lista aí qualquer que a gente vai discordar 100%. Certo. Pode ser aquela lista dos melhores personagens mais kawaii do ano, uma coisa assim. Não sei. Vou procurar. Do prêmio Moe? Eu esqueci, tinha um prêmio. Gente, é fevereiro. Vocês estão discutindo coisa de fevereiro. Pelo amor de Deus. Desculpa. Oh, uma lista de melhores animes de, sei lá, de 20 anos atrás, tá ligado? De algum site assim aleatório. Nossa senhora. E aí, Chunando. Chuva de Nokia. Vai ser uma merda. Pra ter gente, tem que ser lista de melhores animes do Crunchyroll de um ano qualquer aí. Não, deu nem. A gente já faz todo ano falar do Crunchyroll. Deixa pra lá, Crunchyroll. Pois é. Que é uma merda de qualquer forma. Sim, a pessoa que eu vou escolher agora pra continuar vai ser o nosso convidado, Luke Lucas. Vai lá. Bom, vamos falar de Wanda Dance, né? A dança da Wanda. Né? Errado ele não tá, viu? Não, eu também acho que é. Não é Wanda Dance, é Wanda Dance. A gente sabe que é Wanda Dance, mas porra. O nome da menina é Wanda. Mas o nome do anime não é Wanda Dance. É Wanda Dance. É, sabe quando você faz um. Wanda Dance. Um projeto em grupo na escola e você faz um trabalho todo detalhadinho e o seu amiguinho ele faz um trabalho todo cagado? Sim! Wanda Dance. Wanda Dance, que é um anime colaborativo entre a Madhouse e a Cyclone Graphics. A Madhouse faz o trabalho bem feito e a Cyclone Graphics faz o trabalho mal feito, que é o 3D horroroso dela. Mas enfim, Wanda Dance é a história de um menino, o Kotani, que ele é um menino que ele é muito complexado, né? Ele é um garoto que, por causa de traumas na infância dele, ele é um cara que é muito quieto, ele tenta num... O que foi? Ele é gago. Ele é um cara muito quieto, ele não gosta muito de chamar atenção, ele só meio que acompanha os amigos dele, né? Ele, antes do colegial, é ginásio? É ginásio, né? No ginásio ele fazia parte do grupo de basquete, e no colegial ele tá pensando em não fazer parte do grupo de basquete. Ele só quer passar o colegial batidas, sem chamar muita atenção. Até que ele vai andar ali pelo corredor e vê um boneco 3D. Boneco 3D dançando todo torto, assim, bizarro, esquisito. O boneco 3D é ok, o problema é o cabelo e o olho. E a falta de expressão, né? Então ele... Mas aí é porque você não gosta da Wanda, é triste isso. Ele vê esse ser de outra dimensão, que é um boneco 3D, exatamente. E fala, meu Deus, ela está dançando sem ligar para os outros, né? Como eu consigo atingir esse poder? Será que eu posso ter essa mesma liberdade dançando? E aí esse menino vai acabar se juntando ao clube de música junto com a Wanda, que é essa menina que boneco 3D. Clube de dança. Que ele encontrou aí e vão ser felizes, virando bonecos 3D aí, tanto dança. Tem alguma coisa. Exatamente. Ele é meio que no futuro, né? Alguma coisa assim, porque toda escola tem que ter clube de dança. Não é pra nada dessa que eles falam no começo. Pô, é uma distopia infernal, né? Que quando você dança, você fica feio, né? Fica bizarro, né? Você quando você dança, os seus mares espantam, né? Então, tô zoando que não é esse, não. E Wanda Dance é um anime que eu acho muito esquisito. Porque ele é um anime de dança, mas parece que o pessoal tem vergonha que ele é um anime de dança pela falta de capacidade. Não tem nenhum momento de dança na abertura. Não tem dança na abertura, não tem dança no encerramento. Os episódios em si, a dança acaba sendo muito rapidinho, né? Ah, vai ter um concurso aqui de dança. Corta a apresentação no meio, assim. Porque quem faz a dança é o estúdio Cyclone Graphics. E é um 3D horroroso, assim. Enquanto o 2D da Madhouse tá lindo, eu acho o 2D lindo, assim. Chegam uns momentos que eles gostam de intercalar o 3D com 2D e fica cada vez mais chocante. Você lembra, caraca, é assim que o boneco devia aparecer e ele tá horroroso, sabe? E é muito engraçado pra mim, assim. Tanto que não funciona, pra mim não funciona o anime, porque toda vez que vai ter uma apresentação de dança, eu dou risada do boneco, sabe? E eu acho que as danças são meio esquisitas, eles não pegam tanto assim. Então é um anime que não tá funcionando. Né? É a dança tipo a da Olimpíada, pessoal. É, mas a da australiana, não do que ganhou, né? Então os bonecos dançando meio feio, é um boneco feio dançando meio feio, não me empolga tanto assim. É um anime de esporte que parece que tem vergonha do próprio esporte, sabe? Ai, meu Deus do céu. Diferente de certos animes de mergulho que são sobre mergulho e fazem muito bem em mergulho. É tipo... Uh-huh. É tipo se o Medalist, ele tivesse um 3D horroroso que não funcionasse, sabe? Mas o 3D do Medalist, ele é super competente. Pelo menos eu acho, assim. E a dança fica bonita. Enquanto nesse, como não é competente a parada, só fica esquisito. E a parte do esporte, do anime de esporte, não funciona. E é triste, sabe? Um ano que a gente teve provavelmente o anime que mistura 2D e 3D mais bem feito da história dos animes, aí vem também o Anderson. Eu li um pouquinho do mangá, assim. Eu ainda acho que o mangá visualmente é muito bonito, mas ele também não faz um bom trabalho na questão do parecer que o traço se movimenta sozinho. Exato, sabe? Esse é o problema do mangá, que tu mandou as imagens, eu fui ver e tipo, não parece que tá se movimentando, dá a sensação de movimento. Voltando pro Medalist, a autora, acho que é a autora, ela faz um excelente trabalho, assim. Você lê a página do mangá e ela sabe trabalhar o desenho para você seguir com o seu olho e perceber cada passo que a personagem dá na dança, né? Nesses são quadros muito bonitos, mas que não tem movimento em si. Então também não gostei tanto do mangá assim, mas eu acho que é muito melhor que o anime do que foi apresentado. E é isso, Wanda Dance. Wanda Dance. Nada mais a comentar. Eu gosto. A gente tinha o WandaVision e agora tem o Wanda Dance, né? Eu tô gostando desse anime. Eu tô gostando bastante. Bom, eu gosto também. O problema é que o boneco é feio, velho. Embora eu deva concordar que a CG podia ser um pouquinho melhor caprichada, mas tudo bem. Né, então? Eu mais ou menos. Pra mim, mas dá pra ver. Caralho, dá pra ver. Aquelas, as explicações das danças eu não entendo porra nenhuma. Os bonecos é feio. Mas eu tô interessada em como o personagem meio crescer dentro da história, porque eu gosto de histórias de crescimento. Pior que a coisa que eu mais gosto do negócio é o design de personagem, mas tudo bem. Não, eu falei o boneco é feio no 3D, que eu quis dizer. Ah, tá. O boneco é feio no 2D também, que essa menina é horrorosa. Não, a menina tem o olho mais feio mesmo. Da história, assim. Eu gosto, mas aí vai de caramba. Ela tem a cabeça muito pequena pro corpo, o olho gigantesco, a vozinha irritante. Tem. O look eu odeio. Eu odeio a Wanda. Maldita Wanda. É só a dança esquisita. É isso. Wandense. Ou dança da Wanda. Calírio, pode falar o seu aí, Calírio. Ok. Então, o anime que eu escolhi tem um enredo pós-apocalíptico, certo? Não que seja uma novidade esse ano, que eu já assisti a outros vários animes de enredos pós-apocalípticos diferentes entre si, obviamente. Essa obra está sendo animada pelo estúdio Pia Works. Sua previsão é de 13 episódios. E 5 episódios já foram lançados, contando com o episódio 0, que foi lançado em setembro. Tá? E esse episódio 0 é importante porque ele conta a história do nosso mundo no presente, tal como conhecemos. Só que se passando no ano de 2038, quando temos as figuras do Himegami Akira e da Omaki Tousaka. Tousaka e Akira são noivos, tá? E muito embora o Himegami Akira seja um rapaz legal e tal, na dele, a Tousaka, ela chama a atenção de todo o planeta por uma razão. Ela está redesenhando o conceito de inteligência artificial. Ao nível de que esse redesenho do conceito de inteligência artificial está para criar androides quase perfeitos. Tá? Androides com mentalidades e sensos humanos, por assim dizer. Ai, ai. Né? Eu estou falando... Vai dar merda. O nome desse anime é Towa no Yuguri, ok? O nome em inglês dessa obra seria Dusk Beyond to the End of the World. Totalmente Towa no Yuguri isso aqui, maravilhoso. Mas, falando bem sério, o primeiro episódio, ele apresenta uma série de circunstâncias. Isso, o primeiro episódio, que é o episódio zero, ele é totalmente slice of life. Ele vai contando um pouco do dia a dia, como eu falei, do casal Toasa e Akira. Akira é o rapaz, Toasa é a moça. É Asakira? Aí é complicado, hein? Toasa. Essa aí é profissional. E Akira é o... Happy Family. E assim, um evento que ocorre muito importante no final do episódio zero é que a Toasa vai fazer uma apresentação do seu conceito de A para uma plateia cheia de gente. Cheia, forrada, fora a transmissão para vários locais do globo que estão ocorrendo ao vivo. E, logicamente, o Akira está lá nos bastidores todo feliz, né? Vendo a sua amada apresentar sua tese e sua ideia para todo o planeta. Ele está felizaço. Só que ninguém contava que como é que se diz? Não é marginal o nome. Marginal? Não, sério, não é marginal. Bom, um cara entrou de surpresa, passou por todas as seguranças, foi até o palco e disse que ia matar a Toasa, porque a Toasa ia trazer desgraça para o mundo. Terrorista. Só que ele faz isso... Legal. Isso, obrigado. E ele faz isso por motivos puramente religiosos, para deixar claro. Delícia. Assim, se ela está fazendo robôs que são perfeitamente humanos, então pode ser... Ela não está fazendo. Ela está redesenhando o IA, que futuramente seria usado para redesenhar androides. Mas ela está... Ela tá redesenhando o conceito de IA, é isso que ela tá fazendo. Ela tá redesenhando, existe um conceito de IA que nesse anime já é? Segundo esse anime, tem. Daí assim, esse rapaz, por motivos religiosos, que durante o episódio zero já tinha sido mostrado em programas de TV, auditório e tal, que vários religiosos de várias steps religiosas ao redor do globo estavam começando a torcer o nariz pra IA e tal, pra esses conceitos de inteligência artificial e por aí vai. Ele vai lá e diz que vai matar ela porque ela vai trazer desgraça pro mundo. Tá bom. Ele atira. Olha, 5 seguranças em cima do cara no palco. Ele atira. Aí o que que acontece? Tararã, o Akira vai lá, se coloca na frente dela, ele leva os tiros e morre na hora. Uau! Claro, a menina desfacelada, chorando em cima do corpo do que sobrou, do noivo dela. Do que sobrou, meu Deus. O cara era sangue pra tudo quanto é lado, então, né? Era sangue que não acabava mais. Eu não imaginava que esse anime ia ter sangue. Mostrou sangue. Na verdade, esse anime não ia... Não imaginava que ele ia mostrar muita coisa que ele acabou mostrando, mas enfim. Daí no episódio 1, o episódio 1 começa... No futuro de 200 anos após esses eventos. Ave Maria. Tá? onde esse rapaz, por causa de um terremoto bem forte, acabou acordando da cápsula onde ele estava. What the fuck? Acordou nu, obviamente, totalmente nu. What the fuck? E quando ele olhou para fora, viu a cidade totalmente em ruínas, com a mata tomando conta, coisa e tal. E ele, meu Deus, eu estou sonhando. No que ele falou, estou sonhando, caiu uma pedrinha do teto do laboratório, do que sobrou no laboratório, na cabeça dele. Ele falou, não estou mais sonhando. Aí surgiu dois personagens, a pequena e energética Idi e o pai dela, que eu não me lembro o nome agora. Eles estavam chamando o Akira de Deus, de sábio, e o Akira sem entender nada, porque eles estavam glorificando a personificação daquele ser que estava numa cápsula e não se mexia, achando que ele fosse um deus. Aí você já vai imaginando o restante. Pois bem, eles levam ele até a vila, tal, mostra como é a sociedade da época. E, assim, primeira coisa que chama atenção, existe um tipo de instituição mundial chamada OWEL, O-W-E-L, OWEL. E o que que faz essa instituição? O pessoal meio que glorifica ela, porque ela trouxe a paz para o planeta, eliminando o conceito de nações. Não existem países mais no mundo. Eliminando outros conceitos da sociedade tal como a gente conhece e implementando outros. Porém, nem tudo são flores, porque eles criaram um tipo de censura de história aqui, porque tudo que remete à sociedade antiga é veementemente proibido. Ah, que legal. Tá? Mesmo um simples caderninho de desenho para pintar, mas que faça que ele remeta a épocas antigas, já é proibido. E a pena é a morte. Legal. Ah, que legal. Falando de conceitos nessa sociedade que tem seus interesses, né? Tem um evento, uma celebração chamada Elsea, que é E-H-L-S-E-A. O que que é Elsea? Todos nós sabemos o que é o casamento, obviamente. Agora, imagine esse casamento multiplicado por números infinitos. A Elsea nada mais é que uma celebração do amor em que não existem limites para você se afeiçoar a um grupo de pessoas. Ou seja, você pode literalmente se casar dois homens com uma mulher ou duas mulheres com um homem, de repente três homens, três mulheres, três homens e uma mulher, três mulheres e um homem. Não existem limites. O único limite é você ser maior de idade. De resto, não existem limites. Incluso membros de uma mesma família podem participar da Elsea, mesmo sabendo que eles não podem perpetuar a espécie, né? Então, membros da mesma família podem se casar. Totalmente legalizado isso nesse mundo. E assim não acaba sendo o foco, porque o primeiro celebração de Elsea que o anime mostra são quatro jovens com seus 18 e 19 anos se casando, quatro moças, quatro mulheres se casando. E como é que é o pressuposto simbólico desse casamento do futuro, do mundo pós-apocalíptico? Bom, no nosso casamento, como a gente conhece, existe o anel, né? O anel do noivo e o anel da noiva. Pois bem, nesse mundo pós-apocalíptico, vai um estranho brinco de quatro faces na em colorações variadas, que é colocado na orelha direita de cada um. E isso é o simbolismo de que eles estão em Elsea. Ou se preferir falar que eles estão casados entre si, tá? Pois bem, ocorre que esse Akira que eu falei, ele vai interagindo, ele vai aprendendo sobre essa nova sociedade, e ele acaba trazendo conhecimentos perigosos da sociedade que ele bem conhece, né? Ele acaba trazendo conhecimentos também, e isso chama a atenção de membros da OEL, que eu expliquei anteriormente. E aqui já apareceu o primeiro personagem que eu odiei nesse anime, chamado Canis. O Canis, ele quer simplesmente pegar esse Akira, que ele é considerado uma joia do passado, né? Um instrumento do passado. Vixe. Quer aprisionar ele e quer matar todos os do vilarejo que tiveram contato com ele, porque ninguém pode saber que esse cara existiu. Que legal. E aí aparece a nossa androide que dá nome pra esse anime, a Yuguri. Porque a Yuguri, ela pega e mata de maneira calamitosa todos que estavam ali pra matar o Akira, a menininha do lado dele, o pai da menininha. E depois mata com honras de crueldade esse canis maldito. Maravilhosa. Meu é escotejamento, é sangue, é braço pra um lado, perna pro outro. O cara tentar salvar a sociedade dele? Não, mas porra, a menina matar todo mundo que queria matar o protagonista é de boa. É maravilhoso. É só você explicar que é maravilhoso. Prioridades. É maravilhoso. Absoluto cinema. Aí ela chega pro Akira. Você é o Akira, eu estava te esperando dele. Hã? É nada. Você é um androide? Você é um androide? Sim, eu sou um androide. Estou aqui perambulando nesse novo mundo há mais de 150 anos. Jesus. Daí, aí... Meu nome é eternidade, né? Então, Aí ela lançou o desafio pra ele. Agora eu quero um pagamento por ter te salvado dele. Não tenho dinheiro dessa época dela. Não quero dinheiro. Quero me casar com você. Ah, tomar no cu. Ela, a Android quer se casar com a Kira. Por quê? O anime ainda não explicou direito. Tudo que ela responde pra ele quando ele pergunta é informação sigilosa. Daí ele pergunta, e como é que eu tenho acesso a essa informação sigilosa dela? Se casando comigo. Ah, meu Deus. O anime, ele já passou 5 episódios, contando os 4 pós-zero, né? Agora tá no mini arco que envolve 2 irmãos, a Fides e o Calcron, tá? Eles estão participando... Feio. Fides e Calcron. Esse anime é cheio de nomes estranhos. Tem a Chat, tem o Marlum, tem o Vare, tem o Urus, tem o Haniyama, tem o Oboro, tem a Oyami, tem a Rabuko. É a Rabuko, não é o Rabuko, é a Rabuko. Tem a Amoru, que é a minha personagem preferida nesse anime. A Amoru. Claro. Já falei o Urus, tá. Enfim. Yeah. E esse mini arco, ele tá mostrando um tipo de máfia desse mundo atual pós-apocalíptico e como que essa máfia domina toda uma cidade, tá? Por quê? Porque o Akira está junto da Yuguri e da Omuro em um tipo de viagem rumo a Tóquio, ou a que sobrou de Tóquio, né? Porque ele quer descobrir de uma vez por todas se a Touasa está viva, igual ele acordou, ele espera que ela fosse colocada numa cápsula também e tivesse acordado, né? Ou se restou algo de alguma lembrança dela que ele possa sentir, que ele possa ver essa lembrança dela, né? É a Yuguri. É a robô, com certeza. E a Yuguri e a Omuro toparam participar dessa viagem com a Kira. E com certeza esses mini episódios estão extremamente interessantes, esses 2 últimos episódios mais recentes desse mini arco, porque tá mostrando facetas de que esse mundo pacífico é pacífico somente no papel, que tem muita pilantragem, tem muita sacanagem, tem muita roubadeira. Mentira. Ou seja, passaram-se 200 anos de um evento apocalíptico que a humanidade não aprendeu porcaria nenhuma, mas tudo bem. Porra. Normal, nada que não seja normal. E pra finalizar minhas falas sobre esse anime, está tendo um evento nesse episódio chamado Fica. O nome do evento é Fica. Fica. Agora tenta adivinhar o que é esse evento. É ficar que nem português brasileiro? Será que... Sim. Né? O evento do Fica nada mais é de pessoas irem para um festival e irem atrás de parceiros ou parceiras para fazerem seu Echa no futuro. Filhos. Não, Echa, se casarem, terem parceiros. Ah, tá, desculpa, é que eu não peguei as palavras corretas ainda do casamento. E por sinal, tá tendo uma guerra de família entre a Fides e o Calcron, porque o pai deles, que é o Urus, é o chefe da máfia na cidade. Da e máfia? Ele precisa... É uma tipo de máfia. E ele precisa que um dos dois assuma. Tá pulando mesmo as coisas que o Carlinho tá falando. E ela não prestou atenção. Estou pulando? Como assim? Ele já tinha falado. Eu pulei. Da máfia. Ele já tinha falado. Tá, tudo bem, desculpa. E ele precisa que um dos dois assuma as redes da família no futuro. Só que pra eles assumirem. Oh, really? Só que pra eles assumirem, um dos dois tem que progenitar, tem que, né? tem que perpetuar a espécie da família. E pra eu finalizar aqui, né? A Fides e o Cálculo se gostam. E isso vai contra os pretextos do Urus. Porque se os seus filhos se gostam e nesse mundo é permitido, então eles não têm como procriar, não vai ter como ter filhos. Como é que fica? Ué. Entende? Então ele não quer isso de maneira adota. Adota. Então, o anime não explicou certas coisas ainda, porque tá no início, não explicou o que foi esse evento apocalíptico que aconteceu no passado. Não falou nada disso. Com certeza tem áreas que vai explicar até o final. Isso pra mim tá óbvio. Mas eu tô gostando. O anime tá legalzinho, tá interessante. Mas tem uns 3 ou 4 personagens aqui que eu já tô odiando com todas as forças. E não a menos todos são da Oil. Um, pelo menos, já foi dessa pra melhor. Eu quero que os outros 3 vão também. É isso. Normal, obrigado. Normal. Bem normal. O Carlírio disse que possivelmente eu ia gostar desse anime. Carlírio, eu acho que eu não vou gostar desse anime. Então, eu acho que você não leu todo o meu comentário. Eu disse que com ressalvas você vai acabar aprovando o anime, sim. Não, eu vou tirar ele da minha lista. Eu tô é uma pena. Eu acho que você ia gostar, sim. Não, eu tô assistindo tão pouca coisa. Então, eu vou deixar pra lá. Depois eu vejo. Ai, ai. Ok. Alguém mais viu? Eu não vi. Não vi. Não vi também. Não tá nem na minha então, lista, inclusive. Então vou escolher o próximo. E o próximo vai ser o atrasadinho da vez, o Wesley. Vai, Wesley. Ah, gente, são 10 horas, então eu vou me embora, tá, gente? Desculpa tchau. Aí. Pá. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Bom cast. Adeus. É isso aí. Vamos lá, Wesley. Pronto, vamos lá. Vou falar do anime que escolhi. Chega atrasadinho aqui, né? Eita. E vamos seguir na mesma onda do Carlírio. Falar de mais um anime pós-apocalíptico. Que eu não estou vendo muitos animes nessa temporada. E esse foi o único anime que eu consegui assistir. Não porque foi por falta de opção, foi porque foi o único anime que eu tentei ver e acabei conseguindo ver esses novos lançamentos. E o anime que eu escolhi foi o Shumatsu Touring, que é o Turismo Pós-Apocalíptico. Vai contar a história de duas garotas, que elas vão meio que... Elas andam numa moto e elas vão viajando no mundo, no Japão pós-apocalíptico. E meio que a gente vai descobrindo que teve uma guerra nesse mundo. E conforme elas vão andando nos lugares, elas vão conhecendo mais o que restou nesse fim de mundo, né? E aí tem um diferencialzinho, porque ele lembra bastante um anime aí, tipo, apocalíptico, sobre duas garotas também vagando pelas ruas. Shumatsu. Que nesse a gente tem um cenário... Como é que era? Shumatsu no... Shumatsu Ryokou. Ryokou, né? Exato. Isso. A diferença desse pro outro é que esse ele tem um cenário um pouco mais de sci-fi. Então, uma dessas duas garotas é um androide. E a outra garota, aparentemente, pelo que a única informação que se tem, é que ela é a última humana viva da história. E aí elas decidem seguir por esse mundo porque meio que... Essa última humana viva, ela tinha uma irmã, que antes do apocalipse acontecer, ela viajava com essa irmã dela, e meio que até o momento aparenta que essa irmã dela morreu, e aí meio que é um anime de sobrevivência, e ao mesmo tempo delas conhecendo os lugares e a tecnologia que restou daquele tempo, né? Então, a gente tem, às vezes, destroços de robôs que sobreviveram, que elas conseguem religar, tem veículos que funcionam, que é por isso também que elas andam pra lá e pra cá com uma moto. E acho que, em resumo, o anime ele é basicamente só isso. Mas tá sendo uma experiência legal, um slice of lifezinho bacana. Tem uns designs que eu acho bem fraquinhos. Lembro... Acho que esse anime daria certo se ele tivesse saído, sei lá, em 2008, 2009, com esses designs, assim. Eu acho eles bem genéricos, mas me interessa porque eu gosto dessas histórias de pós-apocalipse. Pra mim esse anime é bom, bonito e agradável. Eu não me incomodo com o design dele, pelo contrário. Acho que combina pro baixo orçamento. Tem que ter um anime de baixo orçamento. remete a essa época que você falou, quando você olha pra animação. Sim. Acho bem natural, pra mim não incomoda nada. E é um slice of life bem ajeitadinho. Bem... Não tá preocupado em explicar o que aconteceu com o mundo, o que que houve nesse apocalipse, não. É. São sobreviventes, uma delas Android, né? Uma garota sobrevivente, sua amiga Android, que estão aproveitando e viajando pra conhecer o que sobrou aí desse Japão pós-apocalíptico aí. É, ele mostra isso mais visualmente, né? Que você vai vendo, sei lá, tipo, teve o episódio 2, né? Teve o cara que é o robô. Que aí a gente vê mais um pouco do contexto. Mas ele realmente ele não vai querer contar, assim, com todas as palavras, o que rolou. Não, e vai mostrando. Nem é interesse do anime contar. Nem é do interesse do anime contar. É. Que bom se vier contar, mas não é interesse, não. Não adianta ficar muito esperançoso com isso, não. Não, com certeza. Eu tô assistindo ele nessa vibe mesmo. Eu acho que ele conta em imagens, né? Ele não vai explicitar com palavras. Mas é isso. Bacana, tô gostando. Até agora tá um anime bacana. Show. Eu não tenho que falar, não vi ainda. Tá até na minha lista, mas eu não vi ainda. Isso aí. E é isso? Mais alguma coisa? Alguém quer falar mais? Acho que não, porque não tem tanto conteúdo assim, né? O anime é mais. Ele é bem slice of life mesmo. Então, chame o próximo, Wesley. Falta tu, né? Isso. Beleza. Vamos lá. Então, o anime que eu escolhi foi o Yanukan no Futsu no Ribi, que é um anime de sobrevivência. Né? É um anime que vai falar sobre um garoto que foi amaldiçoado desde a infância. Peraí. Ele vai tentar sobreviver dia após dia com essa maldição indo atrás dele. Só que a gente vê esse anime pela perspectiva de da garota que gosta dele. Então parece que é uma comédia colegial de romance. Mas na verdade é um anime de sobrevivência. Né? Acho que tá bem claro que ele tá amaldiçoado. Porque algumas pessoas podiam olhar de longe e dizer, esse garoto está banado. Mas uma pessoa está banada, uma pessoa que tropeça muito no chão, que deixa o cadastro desamarrado. Mas, do nada, um saco vim tentar asfixiar o garoto. Todas as pessoas que chutam a bola vai automaticamente pra cara do garoto. Uma tesoura de jardineiro do nada e em direção a cair em cima da cabeça do garoto, aí eu acho que é um pouco além de ser estabanato. Você tá esquecendo o principal. Então, pobre história aí do Yano-kun, que é esse garoto tenta sobreviver. Mas aí tem essa garota, que é apaixonada por ele, que ela é meio stalker, inclusive. Que ela é a presidente, né, da sala. E ela vai ficar o tempo todo, então, tentando ajudar o Yano-kun. Obviamente, como o Yano-kun, ele tem que estar a vida dele todo tentando sobreviver, ele não consegue perceber que a garota gosta dele. Mas tem esses momentos aí da garota gostar dele. Mas é esse anime aí, de sobrevivência e maldição. Yano-kun no Futsu no Ribi. Excelente anime. Acho muito interessante. Gosto bastante de anime sobrenatural. Então, é isso. Não é não, Luke? O que você acha? É verdade. Pra mim, ele não é sobrenatural. Ele é um anime de passar raiva. E estresse. E preocupação. Talvez um drama, né? Um drama psicológico. Também. Mas quem recebe o trauma psicológico é quem assiste, né? O garoto, ele se machuca na abertura e no encerramento, inclusive. Ele bate a cabeça no letreiro do anime, cara. E é isso. Ele consegue quebrar a quarta parede com a cabeça dele. É esse o nível do negócio. Fala, Calil, o que você quer falar? Você falou que não, eu ia falar exatamente isso daí, porque o Vilas não tinha citado lá atrás o negócio da abertura, ele falou agora, então, tá tranquilo. Não, ele consegue machucar na própria abertura. O único momento feliz dele é no encerramento, quando ele está delirando após ter sido nocauteado. A gente tá bem claro. Então, a história de sobrevivência do Yano-kun aí, esse grande anime. Estou gostando bastante. Admito que às vezes até me divirto, eu sei que eu deveria estar desesperado, por esse garoto, mas admito que de vez em quando eu me divirto. Até porque eu gosto muito da personagem que é amiga da protagonista feminina. Mas é essa história aí, né? Essa dificuldade que é viver sendo Yanukon. Eu tô dividido, eu não sei se eu gosto desse anime. Eu fico muito irritado com esse anime, de verdade. Porque é umas situações muito bizarras, sabe? Uma situação desesperadora algumas vezes. Teve um momento que ele pegou um estilete e que eu instintivamente levantei minha mão pra tirar da mão dele. Um boneco de anime, sabe? Porque esse menino não pode tocar no estilete. Esse menino, se ele tocar no estilete, ele vai perder a mão, talvez a vida, numa brincadeira dessa. Né? E eu sei. Esse garoto não é estabanado, é uma maldição. Tanto que. Desculpa. Tanto que, por exemplo, ele agora está cuidando de uma loja e ele não quebrou nada na loja. É porque foi benzida a loja. Caralho, tá maldito. Maldição, não tá vindo pra mim. Eu não sei se eu acho engraçado, porque. Eu não sei se eu dou risada, porque eu acho que eu dou risada de tristeza de ver a existência desse menino desgraçada e essa menina que por algum motivo é tarada nele, porque não é paixão, é tara. Essa menina tem algum problema psicológico de ver e querer. Eu preciso cuidar desse rapaz, esse menino aqui, esse desgraçado. Ele é tão desgraçado, Evilásio. Que eu acho que ele torceria pro Botafogo, sabe? Esse é o nível do Yanokun, sabe? Uhum. É muito triste a existência dele. Então eu ainda não sei. Eu não sei se eu decido, se eu gosto ou não. Eu fiquei muito impressionado com o vice-presidente gostar da garota. E por uns 5 minutos ele tem um Yanokun como adversário, só que aí ele percebe que não vale a pena. Não vale a pena. E ele é um cara maneiro. Ele é um cara legal. Ele é um boneco que eu torceria. Mas a menina que ele gosta, ela é uma menina tarada em caras machucados, aí fica difícil. Não dá, não então, dá. Aí é difícil. Mas a amiga dela é muito legal. Gosto muito da amiga gosto dela. Gosto bastante da amiga dela. O Yanukun em si é legal. O problema é ele tem esse problema aí. Ele é um cara legal, que é isso. Ele é um cara legal. Ele me irrita. O próprio cara que você acabou de falar que é legal, ele reconhece que o Yanukun é um cara legal. Inclusive, aquele momento que ele tá lá brincando no... brincando com os brinquedos lá da coisa, ele dá uns drift lá moto ali, porra, maneiro, cara. E eu fiquei desesperado, eu fiquei olhando, meu Deus, ele vai morrer, ele vai ser catapultado pra dentro de uma árvore, é isso que vai acontecer. Eu não conseguiria ser amigo dele porque eu ficaria estressado, Vlas. Eu ficaria igual a menina, tá arrumando lá o clipe de papel lá com o negócio, começa a cair trovão do lado de fora, eu já pensaria, meu Deus, Yanokun vai morrer. Esse é o meu pensamento se eu fosse amigo dele. Não ia dar certo. Prefiro evitar. Todo mundo vai mudar as cadeiras da sala. Aí, pô, mas Yanokun não pode ficar muito perto da janela, né, pessoal? E também não pode ficar muito na borda, né? Não pode... Ele é atacado por abelhas perto da janela. O Yanokun tem toda uma rede de proteção contra o Yanokun. É muito estressante, não dá. Eu não tenho paciência. Que é isso, cara. O jogo de queimada, Luke. O jogo de queimada. E Yanokun ali, grande Yanokun, ele sobrevivia porque todas as bolas acertavam na cabeça, não pode tirar, né? Então... não consigo. Não consigo aceitar as existências desse menino. Gosto demais. E é isso, pessoal. Então com isso a gente termina os animes que a gente vai falar nesse início de temporada. Note que ninguém aqui trouxe nenhuma continuação, porque foi meio que a escolha de ter coisas novas, né? Mas agora eu vou para aquele momento em que as pessoas vão falar outras coisas que estão vendo, e imagino que aí vai entrar algumas continuações. Mas vamos lá. Começando pelo Luke, já que a Rafa não tá aqui. Eu tô vendo uns pedaços de Boku no Hero da temporada final, né? Que tá muito bem animado. Assim, tá, gostei bastante desse momento do final do All Might e o Bakugou. Então, esse é o meu problema. Bakugou, porra. Eu sou um hater do Bakugou, porque ele é um cara completamente descontrolado, um bully, né? Ele era bully do Midoriya. Ele é um cara que o nome de herói dele é matador de alguma coisa, eu não lembro o nome de herói dele, mas é um nome bem absurdo. Mas agora ele aceitou que ele é o Bakugou Kachan. Ele é péssimo. Bakugou é uma péssima pessoa. Mas a cena de porrada dele, muito legal, muito bem animada. Pois é. Fiquei sabendo que essa temporada tá bem animada. Ah, não, mas as duas últimas temporadas estão muito bem animadas, assim. Então. Assim, eu queria. Só que é uma pena que eu acho que o Alforone é um péssimo vilão, né? É um vilão patético. A ponto de perder pro Bakugou, né? Perder pro Bakugou, você tem que ser muito patético. É brincadeira. Assim. E por último, cara, eu não tô vendo muito anime, assim. Eu tô vendo o anime da temporada, né? Então, com o pessoal aqui da Cal. Então tem a Uno Orquestra, que é só Uno Orquestra, nada, né, de inovativo. E o Gachacuta, que continua assistindo aí da temporada passada. Esse é o arco que eu mais gosto de Gachacuta, hein? Então estou animado pelas porradinhas que vão vir aí. Eu pensei que você tava vendo Rama Mei. Eu ainda não assisti, eu tô com preguiça. Eu tô com uma preguiça enorme de assistir anime, cara. Tá difícil, assim. Complicado. Ok. Carlírio. Sinceramente, essa temporada tá melhor do que eu podia imaginar dentro do meu, daquilo que eu gosto de ver, daquilo que eu gosto de assistir. Tá bem interessante, tô bem entusiasmado. Acho que entusiasmado é a melhor palavra mesmo, o melhor termo. Porque mesmo que se tire as continuações que eu tô assistindo ainda, mesmo tirando essas, até que ligeiramente tô assistindo bastante anime, viu? Não tá... Aqueles números de 10, 9, 8 anos atrás, mas tá um número até bem considerável. Porque eu estou assistindo um total de 7 animes que são da temporada, né? Fora o Futari Solo Camp, que começou na temporada passada, e o Wonderful Precure, que começou em fevereiro. De resto, posso dizer que tudo que eu estou assistindo, eu realmente estou gostando. Não tem nenhum aqui que me dê... Pera, o Wonderful Precure ou Idol Precure? Idol Precure, isso, perdão, Idol Precure, tipo, pra mim tá totalmente ok, nada a cogitar negativa a temporada não, tá totalmente ok. Uhum. É só isso? Só. Tá bom. Wesley? Yeah, não estou vendo nada da temporada além de Gachiakuta e Shumatsu Turin, mas tô de olho em uns animes aí, vi os que vocês falaram, fiquei interessado. E é isso, não estou vendo quase nada dessa temporada por enquanto, mas tem umas coisas interessantes. Eu queria ver Sanda, não sei se vocês estão vendo. Não, isso eu não quero ver não, Luke. Eu leio o mangá e não, eu detesto o mangá. Depois que eu vi o trailer, isso aí, vou dar uma olhada depois, vai que eu gosto. Ele começa até, acho que engraçadinho, que é a questão do Papai Noel, né? Mas aí vai pra uma loucura, Wesley, que eu não consigo assistir. Meu Deus. Será que existe a chance do Wesley também, né, Luke? Na série de Mulan. Eu não assisti nada da Cinderella Grey, mas eu li mangá também. Tô tranquilo. Ah, então pronto. Eu tô com. Cara, tem bastante coisa temporada que eu quero ver até, mas ainda não parei pra ver muita coisa assim, não, né? Tem o anime de Gintama lá, né? Do Gimpachi Sensei, que eu quero muito ver. Caralho, não sei que diabo é isso. É complicado, Vlas. Difícil aí. Desculpa, pessoal. Nem sei o que é, porque eu acho que engasguei, alguma coisa assim. Mas vamos lá. Mas eu tô vendo algumas coisas na call, né? Nas calls. E tem algumas coisas tão legais. Também tô vendo algumas coisas fora das calls. Aí eu vou destacar aqui 4 coisas, tá? Rapidinho. Das calls, né? Os 3 animes da call de domingo eu tô achando muito bom. Né? O Tojima Tanzaburo, que é o anime... Que é uma meio homenagem a Kamen Rider, né? Muito interessante, muito bom mesmo, assim. Apesar do fanservice, ele é muito legal mesmo. Que é basicamente a história de uns caras que é viciado em Kamen Rider, que decide bater na galera que são os vilões do Kamen Rider, que nesse mundo eles apareceram. O idoso precisa de algum divertimento, né? Exato, cara. A professora, toda vez que ela vai fazer o henshin, ela troca de roupa no meio da rua. Foda-se. Esse eu vi algumas coisas, parece legal, mas tem que parar pra ver, né? É difícil. Tô vendo as continuações de Spy Family e Totem Skill, todas. Aquele momento de você se sentir bem, né? Coisas super ultra good vibes, né? Apesar de ter coisas tristes, por exemplo, teve o episódio passado do Lloyd, que é bastante triste, mas é isso. Todemos que o protagonista já conseguiu mais um familiar que também é ultra poderoso e mais três bênçãos de deuses. Bom demais. E eu comecei a ver um anime, eu vi só o primeiro episódio, mas eu achei interessante. Não sei se vai ficar continuar bom assim pra frente, mas eu achei legal, que é o Let's Play. Que é a história de uma garota que ela trabalha numa empresa, ela é filha do dono da empresa, né? Ela trabalha. Mas a grande questão dela é que ela quer trabalhar com jogos, né? E ela fez um jogo indie que tava super bem falado, até um streamer, ele tentar jogar o jogo. E assim, é um jogo de puzzle, Luke, que não é pra ser um jogo de porrada. O streamer, ele começa a jogar o jogo, ele pega a espada, tenta matar um monstro e morre. E aí diz que o jogo é uma merda. Às vezes é, né? E aí, o streamer, ele é mais famoso, então as pessoas começam a achar o jogo uma merda. Só que aí o que acontece é que o stream vai morar no apartamento do lado da garota. Uhum. E é essa história. Meu Deus, que terror. Uhum. Essa é uma história de anime. Essa é uma história de anime. Né? É uma história de personagens adultos, jovens adultos, praticamente. Que vai ser uma história de romance. Vai ser aparentemente são três caras. Que tem o cara que é o gerente dela, porque ela é filha da empresa. Mas tem um gerente, né? Que é o gerente dela. E o gerente dela gosta dela, só que é no nível que você fica meio preocupado, assim, de... Ele tá dando em cima da dona, da filha do dono da empresa, assim, do gente estranho. Uhum. E tem um carinha que trabalha lá no café, que também gosta dela, mas ele não tem coragem de falar pra ela que gosta dela. É isso. E é isso, assim, dos animes que eu tinha pra falar, era isso. Hamamei eu só vi um episódio, também não tem muito pra falar. One Punch Man eu só vi um episódio, eu sei que o pessoal já tá detestando. Tem o efeito maravilhoso a animação do... Do Garou descendo. É bom demais. É bom demais. Infelizmente atacaram o diretor do anime no Twitter e ele desativou a conta. Tá uma merda. Porque a internet não consegue mais, né? A internet tem que ameaçar os outros. Não consegue. E aparentemente as pessoas ainda amam muito One Punch Man, né? Esse é o arco que me fez não gostar de One Punch Man. Esse arco não é muito bom, não. Eu também acho que não é muito bom, não. Mas aparentemente as pessoas amam muito One Punch Man e não pode não ser que nem a primeira temporada da Madhouse, que foi um negócio bizarro, fora do normal, né? Então... tem que dar um Let It Go, né? Let It Go, gente. Já foi. Né? Pessoal, tá. Eles podiam estar comemorando que pelo menos nessa temporada os efeitos sonoros não são um tiro do Counter Strike. Pô. Enfim, é isso. Vamos então para os recadinhos do padrinho. Ok, edição número 135 da edição Recadinhos do Padrinho, com apenas uma chamada, né, neste Kyodai. Preocupado com o Velazio, galera, rapidinho. Tô preocupado. Sobrevive, Velazio. Obrigado. Por favor. Obrigado. Ele pode vai falar, sobreviver, cara. Ele é forte. Não tô achando que ele é forte, não. Tá difícil ali. Né? Tá tudo. E essa chamada vem diretamente do site eurogamer.pt, ok? E ela fala o seguinte: uma manchete essa foi trazida pelo Evilazo lá no grupo, que a gente faz parte do Kyodai. Voz de Goku recebe pensão vitalícia do governo japonês. E essa pensão é bem singela, tá? É uma pensão anual de aproximadamente 20 mil euros, tá? E o porquê que tá ocorrendo isso? Masako Nozawa, que é conhecida mundialmente por ter cedido sua voz para o personagem Son Goku de Dragon Ball, ela recebeu uma homenagem do Ministério da Cultura do Japão. E essa homenagem foi traduzida, né? Foi remetida nessa pensão anual. Melhor homenagem. Do valor já citado aqui. Porque ela deu inúmeras contribuições significativas para o avanço da cultura japonesa em todo o planeta. Então, assim, é um prêmio honroso pelos seus trabalhos honrosos. E que, sinceramente, 20 mil euros por ano, rapaz... Enfim, é um bom dinheiro, né? É isso, né? Não sei se o Vilazo tem algo para comentar a respeito das manchetes que ele trouxe, mas se tiver, pode ficar. Pra quem tá pensando que é pouco, 20 mil euros por ano, ela tá ganhando só como um subsídio, como um prêmio, né? De certa forma, do governo. E multiplique isso por 5,5, pessoal. Então são mais de 110 mil reais, tá? Por ano. Aí você tira 110 mil por divide por 12, que é o número de meses, né? Dá uma bela pensão mensal isso daí. Porra, dá um valor, rapaz. Ok, dá um valor ok. Assim. Dá um valor. Mas aí é complicado que o Japão vai fazer isso quando ela tá com quase 90 anos, né? É só pra... 88. Claro, é, ela tem 88. Claro. Aí foi um pouco planejado o Japão, né? Claro. Não vamos dar quando ela tá com 60 anos, né? O Luke tem que vir, e jogar a verdade na cara, né, meu? O Japão não é bom, não, né? O Japão não é bom. Não, claro. Mas aí ela vai dar um jeito de fazer esse negócio ficar pra família, né? A mulher também gritou a vida inteira, coitada. Então ela merece um pouquinho de dinheiro, sim. Sim, sim. É só isso, cara? Só isso mesmo. E aqui, então, encerro a edição 135 do Recadinhos do Padrinho. Ok. Então, vamos lá para considerações finais. Então, quais são suas considerações finais, convidado Luke Lucas? Eu achei que tinha musiquinha, eu tô acostumado com o Yopinando. É, só Yopinando, que tem musiquinha aqui, não tem. Essa temporada tá muito ruim, assim, pra mim, assim, que eu não tenho motivação pra ver anime, assim, dessa temporada, sabe? Eu pego a aba, assim, eu olho e falo, ah, acho que eu vou deixar pra lá por hoje. Mas ano que vem, temporada de janeiro, estou animadíssimo, hein? Temporada de janeiro parece muito boa o que tá vindo por aí. Então, vamos pular essa e esperar. Duas coisas que você quer ver em janeiro. E Kokuniki, que é uma história muito bonita. É um josei muito bonito, que eu li uma galera gosto muito. E Oshinoko, que Oshinoko. É um arco bem legal que tá vindo aí de Oshinoko também. Então, bom demais. Temporada de janeiro, bom demais. Bom demais. E você, Wesley, quais as suas considerações finais? Minha consideração final é que eu lembrei que tinha um anime sáfico dessa temporada, muito bom, que é Este Monstro Quer Me Comer, eu esqueci que eu estava vendo ele. Complicado, é isso. Hein? Mas é um bom anime. Ele esqueceu o quê? É isso. Este Monstro Quer Me Comer, é o nome do anime. Ah, tá. Você esqueceu que estava vendo ele, entendi. Eu esqueci que eu estava vendo ele, é isso. Aí. Eu pensei que fazia parte do nome do anime, tá? Eu pensei que fazia parte do nome do anime. E tem Freire em janeiro, hein? Também é. Sim, sim. É isso, é isso. Boa noite aí, galera. Complicado, monstro. Complicado, e cuidado, Wesley. Monstro tá saindo da jaula aí. Não esquece, não, cara. Cuidado. E você, Carlírio, considerações finais? Ah, só titando um pouco, volto a falar que pra mim a temporada tá bem ok, não tenho nada a cogitar de negativo, não. Só a única coisa que eu cogito como citação é que há exatos 10 anos atrás eu ainda via 20, 22 animes por temporada, que eu tô vendo só 7. Então é sinal dos tempos, né? Mas é por escolha minha, né? Os animes estarem ruins ou bons, é puramente escolha minha, uma peneira muito mais refinada. Uma peneirada mais refinada dentro do meu gosto pessoal. Faz parte. É uma tendência que eu tenho daqui em diante. É uma tendência. É aquela coisa, a gente está num mundo atualmente que a gente tem quase um infinito de possibilidades de entretenimento, né? É. Aí acaba que a gente vai dando valor para alguns e depois a gente dá para outros, não tem problema. Sim. Cara, é mais ou menos isso. Eu acho perfeitamente normal. É mais ou menos isso mesmo. Mais ou menos isso mesmo. Mas enfim, de toda forma, a quem nos escutou aí, muito obrigado com o podcast ao vivo, depois de ter sido lançado. Siga as redes sociais da iniciativa Kyodai, atualmente resumidas ao X e ao Blue Sky. Siga o Netuinho Anime Coach, os blogs patronos do Kyodai Podcast, que faz parte da iniciativa Kyodai. Siga também nossos blogs parceiros de sempre, independente de estar em atividade ou não. Aquele abraço a todos e daqui 15 dias estaremos aí com o tema do Wesley em pauta. É isso aí. E a minha consideração final é só pra dizer que Wanda Dance não é o anime mais mal animado dessa temporada, porque eu vi o anime chamado... Não. Não, mas Wanda Dance não é mal a temporada. O problema de Wanda Dance é o CG. É, não é, falei que ele era o pior. Eu vi um anime chamado Potion Magami O Tasukeru, que é um anime que o único anime que eu vi. A gente viu. A gente viu esse anime. Esse anime tem 13 minutos pro episódio e é inacreditável. Eu acredito que é IA. Não é possível só que um ser humano. Não, ele é IA. Ele é IA. Um ser humano fez aquilo ali, cara. Não é possível. Tem que ser IA. É assim, o bicho andando é um negócio inacreditável. Assim. É um dos animes mais inacreditáveis que eu achei que eu assisti, assim, porque é bizarro. Ele parece, sabe aquelas promoções quando. Ah, vamos fazer um vídeo promocional do mangá. Aí eles animam a página de mangá, né? E é mais ou menos aquilo, só que mais mal feito ainda. É esquisito. É muito esquisito. Mas enfim, é isso. Visita o Discord opinando. Pra discordar naquele lugar lá. Como eu já falei, estamos vendo os três inícios de temporada. Nessa temporada estamos vendo o Tojinho Tanzaburo. A gente está vendo o Spy Family, temporada 3. E estamos vendo Todemon Skill, temporada 2. Né? Todemon Skill da Isekai Horomeshi, né? É isso aí. Então, é isso. Nos vemos na próxima quinzena. Tchau, pessoal. Ah, sim, desculpa, antes. Esquecendo. A enquete, né? Já coloquei a enquete lá. A enquete dessa vez é: qual continuação você mais está gostando da temporada de outono de 2025? As opções são Hamamei, Spy Family, Boku no Hero e Todemon Skill. Se você quer falar de outra opção, é só colocar no comentário. Então, é isso aí. E até mais, pessoal. Um abraço aí. Falou. Alô? Fala, povo. Boa noite pra vocês. Falou, gente. Tchau, tchau. Fui.